02065, contato radar, suba na saída Del para o nível 100, restrito, autorizado já curva esquerda. Suba e mantém nível 240 devido a tráfego. 12 horas, 19 milhas, rumo oposto. Mantém nível 250, tipo um Boeing 737-800. Afirmativo, Brode Morte voltando, 3497. Suba e mantenha nível 240. Senta, 3497. 240. Solicita efetuar o RNAV da pista 28. Afirmativo, aguarde o RNAV da pista 28, voo no 094. Gol 2065, livre de deslize. Gol 094, desça para o nível 110. Utilizado nível 110, gol 2094. Gol 3497, suba para o nível 340, tráfego ultrapassado. Agora 340. Agora dá 28, informa grande número de pássaros aqui na Taxi meio, ok? Dois pássaros táxi real, ok? Táxi real, ok? Afirmativo, tá aqui prosseguindo pro ponto de estrada 28, tem uma faixa de trem, tem quero-quero, tem gaviões, tem vários tipos de passarinhos. Que grato. Está pronto para decolar, se autorizar, 63 ou não? Chegada 3-1, autorizada, né? Decola a pista 2-8, metro 250 graus e 09. Gente, grato, vai manter pro até 2.500, conforme a instrução, chegada 3-1, decolando a 2-8. Gol 2065, pode acender 370? Negativo, nível 100 restrito, gol 2065. Suba para o nível 360 e chame o centro Recife em 1.25.1, alterne 1.28.35. 65, caso falha de comunicações, quando a 30 milhas de Salvador, autorizado continuar a subida para o nível 360. Oi, 30 milhas de Salvador, falha de comunicações, subida para o 2065, informou tráfego, 2 horas, 24 milhas, rumo nordeste, cruza nível 970 para nível 1110, tipo um Boeing 737-800 da companhia. No 094, informa que tivemos agora o ok da técnica sobre o glide, aguarde o procedimento ILS X-Ray, agora o gol no 094. Ok, continua solicitando o RNAV da 28, gol no 094. Gente, então aguarde o RNAV pista 28, gol no 094. Obrigado. Controle decolado, Oceania 63, 1-1, conforme instruções, mantendo o PROA até 2500. É 319, o contato radar, suba via saída da EL para o nível 1-0-0 inicialmente. Ok, entendeu então que está autorizado voar via Oceania 6319 via da EL. Sim, e restrito ao nível 1-0-0, Oceania 6319. 1-0-0 a restrição, Oceania 6319. Zero quatro, controle Salvador. Tio Guardião 04, prossiga em condições visuais, proa da rotatória, NH1015. Autorizado frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Não ingresse na área proibida de Camaçari. Reporte quando a 20 milhas de Salvador, Guardião 04. O 2065, tráfego ultrapassado, suba para o nível 360. 360, reprando mesmo, o 2065. 2094, desça para 2000 pés, QNH 1015, após... Desvios, voe pro do Serra Vitor 362, corrigindo, desça para 4 mil pés, voo no 094. Já voando Serra Vitor 362, 4 mil pés, 1015, voo 1094. Controle o Xanair 63, ano 1, devido formações, necessita voar proa 160 em princípio por 30 milhas. Gente, hoje é na 63, ano 1, voe na proa 160, suba para o nível 360. Ascensão 360, proa 160, 30 milhas, Oceania 63 ou não? Alfa Juliette Romeu, livre acionamento após o pronto táxi. RNAV da 28. 1094 autorizado. Procedimento RNAV pista 28, reporte na final. Reportar na final da RNAV da 28. 1094. Juliette Romeu autorizado. Curtindo. A guarda do táxi. A gente tem uma nave rebocando. Já tá. Já ingressou na 17 pela Quebec, vai livrar a pista via Oscar. Então aguarda aqui, confirmando, tá no pátio 4, não é isso? Agora. Confirmando o Alfa Jet Romeo autorizado, tá? Que você pode ponte para dar. 20.65, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 7 Romeu, só confirmando as viaturas na pista, vou manter antes da OSP para liberar sua passagem para o alinhamento. Após o senhor alinhar, eles livram a pista e será autorizado a Clássica. Após desvios, foi o Prim, Mike, Let Mike, NH1015, desse inicialmente ao nível 1110. Desvios após desvios, o Prim. Afirmo, ali mantém aguardando. Alfa Juliette. Salvador, 1441, pronto, espera 281. 1441, autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 250 graus, horizonte. Autorizado, alinhar e decolar da 28, azul 4451. It's arrival to 3,000 feet, altimeter 71015. Controle, gol 1094, na final da 28, pista vista. 1094, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, 1094. Salvador, gol 1094. O 1094, continua a aproximação, formarei pista livre. 29, go ahead. Yeah, at point even, we need to see 259. You speed at your own description, America 229. Okay, Peter, description at the even, America 229. Alfa Juliette Romeu, estimado 2 minutos ainda, ok? Mantém. 4451, decolado 28, controle Salvador 20, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, o azul 4451, passando 800 pés, mantendo para a decolagem até 2500. Pro 4451, contato radar, suba. Via saída da El, para o nível 320, autorizado já a curva esquerda, corrigindo esse, suba inicialmente nível 1-0-0, azul 4454. Ok, autorizado 1-0-0, confirmado, está autorizado já para a esquerda? Afirmativo, o azul 4454. Está autorizado direto a ascensão 1-0-0 e, se possível, é direto da El. Foi Dael, azul 4451. Quando Dael, grato, ascensão 100, 4451. Professor Amador, muito bom dia, azul 2459. na Florida, antes cruzando 220 para o 80. Azul 2719, acione a identificação, siga via chegada e pitch para 4 mil pés, o QNH 190 no centro. Azul 719, reduza para 2509. Salvador, Mike Juliette, Mike, precisa agora voar na proa 110 por 30 minutos. Vive, Mike Juliette, Mike. Mike Juliette, Mike. Controle Salvador Azul 4451. Solicita desvio direita da rota, formação pesada na posição da El. Nível de desvio, Azul 4451, ainda subindo restrito ao nível 100. Restrito 100 e autorizado desvio direita da rota 4451. No 094, solo 31, chama solo 201. 219. Sudoeste, subindo restrito a nível de voo 100, Embraer 190. Azul 4451, tráfego 2 horas, 22 milhas, rumo sudeste, descendo restrito a nível de voo 110, tipo desconhecido. Gente, 4451, passando 090 para 100. Região 04, ciente, mantenha-se em condições visuais, ajuste na 095, reporte CEASA visual com campo. Autorizado decolagem 28, vento 240 graus, 119. Autorizado decolagem 28, voo 1184. Controle de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, prossiga. Controlado, perfil coral, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, acione código transponder 5014. Prossiga na saída coral, sub e mantenha nível de voo 080. 5014. Make a 229, clear ILS Zulu, runway 28, approach establish. Okay, clear the ILS 282, approach, give you call establish American 229. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, contato radar, passa 1.000 pés na saída coral. Alfa Juliette Romeu, posso de fazer essa proa, agora 215, até eu levar uma informação aqui na dianteira. Autorizado, Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, após desvios, vai direto coral. Alfa Juliette Romeu. Azul 4451. Tráfego superado, sub, mantenha nível de voo 220. Autorizado 220, 4451. Controle, gol 1184, decolando, se escutar. Gol na 1184, contato radar na decolagem, via Saidaron, sub, mantenha nível de voo 370. Subindo pro 370, pode voar, onda presente, curva na direita. Autorizado, direto Aron, gol na 1184. Direto Aron, subindo 370, gol 1184. Azul 2719, reduza para 2309, número 2, na aproximação. 2719, redução para 2309 agora. Papá Romeu, Mike e Juliette Romeu, desça até o nível de voo 090. Informa o tráfego adicional, agora 11 horas, 17 milhas, rumo sul, subindo para o nível de voo 080, Papa Alfa 32. Umba 02, contato radar a 60 milhas nordeste de Salvador, prossiga na chegada e pitch e repasse para a descida. Ajuste na 095. Umba 02, desça até o nível de voo 060. Até o 060, Umba 02. Controle, o Mike, Juliette Mike, pode continuar na descida. Papá Romeu Mike, Juliette Mike, desça inicialmente até o nível de voo 090. Desça o 090, na sua de Oprim, Mike, Juliette Mike. Azul 2719, reduza para 2009. Repita, 2719. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu, suba inicialmente até o nível de voo 050. 050, Alfa, Juliette, Romeu. Romeu, Mike, Juliette, Mike, autorizado descer para o nível de voo 060. Até o 060, Mike, Juliette, Mike. Azul 4451, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Papá Romeu Mike, Juliette Mike, desça e mantenha nível de voo 050. Até o 050, Mike, Juliette Mike. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu, sem restrições, sub, mantenha nível de voo 080. Quando possível, estimado de pouso. American 229, steps on the localizer now for 28. America 229, complete final, cover the tower, 118.95. 118.95, American 229. Região 04, visual com campo. Campo 1. Gente, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Campo 895, grato. Azul 2719. Desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento ILS Zulu, da 28, reporte estabilizado. 2.500, reportar estabilizado, Zulu, 2.4, 2.7, 1.9. curto final para o passo. Hoje no curto final para a pista no SESC. Passar na curto final, 04. Tower, American 229 from 3rd ILS, 28 approach. Continue approach, I report when they clear. American 229. American 229. O Guardião 04 reporta sobre a RIMAR, passando a RIMAR, ok? Sim, passar sobre a RIMAR, Guardião 04. Let's fight. Do 2719, tem condições de informar o controle se recebe o glide? Afirmativo, tá recebendo o glide. Sim, que graça. Pelo Tiguiz, 109. Third lane on 28, America 229. São 3198, desça para o nível de voo 120, ajuste na 015, vou na proa de Mumba. 120, 015, 3198, prova de chamação, vai ser necessário um desvio, vai passar à direita de Mumba, tá 3198. Sim, se tem desvio, já passa ao termo, são 3198. Vou dar 3198. É, só confirmar, o ILS está sem glide da 28, né? A técnica acabou de informar que o glide está operando. Afirmativo, o ILS Zulu da 28, então está 3198. Afirmativo. Voo no 184, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Centro Recife, 125.45, alterna 126.85, voo 1184, obrigado, boa tarde. Papá Romeu Mike, Juliette Mike, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS Zulu, da 28, reporta estabilizado. Desça para 2.000, vai reportar estabilizado o ILS Zulu 28, Mike, Juliette Mike. Sim, 61, Bruno 739, via chegada Cari, desça até o nível de voo 140, ajuste na 095. Reduza para 2509. Reduzir para 2509, autoriza para observar a lista 362. Oficialmente mantém o perfil da chegada Cari. A Gol 1739. Está autorizando esquerda da subida presente, Gol 1739, devido a formações. Leave by left, call ground, you'll turn this moment. Okay, yeah, let's turn that Charlie American. TAM 3740, voe Mumba para interceptar a chegada a Cari, desça para nível de voo 130, ajuste 1095. 2479, estabilizado. Azul 2719, complete final dos procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 229, Stony Charlie, India International Ramp. Usa para 1809, tráfego que o precede na aproximação, 8.3 milhas, com 1.75 de grau de speed, Embraer 190. Reduzindo para 180, Mike, Juliette Mike. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, prossiga. Regressa Cairo em Salvador, na frente da 1510, complete o bloco. 0162, Oceanáfrica. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, Mantenha-se em condições visuais, reporte através de Paris e ajuste na 095. Mantenha o nome 500 pés. Sim, Matheus. Alfa Juliette Romeu, ciência. Salvador, Roma 02. Alfa 02, prossiga. É, pode liberar descida para 2000 pés? Alfa 02, desce até 4000 pés. Ajuste na 015. 4000. Dan 3198, ciente, reduza para 2309. Número 3 na aproximação. 2309. Risk Kilo Zulu, confirmativo do equipamento. Papa Alfa 34, já. Papa Alfa 34, sim. Deixa o corte de frequência, 904. Cruzando 1400, mantendo a reta de decolagem. Sonia 6140, contatada na decolagem. Saída Aron, submanter nível de voo 350, autorizar direto Aron. Autorizar direto Aron para o 350, 6147. Estabilizado, Ineste Zulu 28 Mike, Juliette Mike. Mike, Juliette, Mike, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 9. 1895, Mike, Juliette, Mike. Torre Salvador, Mike, Juliette, Mike, estabilizado, ILS 28. Mike, Juliette, Mike, na aproximação, informarei que está livre. Vai. Aos 209, solo aos 4.6, livre à esquerda, solo 21, acima 1. Esquerda, solo 21, aos 279. Dan 3198, reduza para 2009. Vai seguir um eco 110 com 195 de grau de frente. Reduzindo a 3198. 3198, desça até o nível de voo 060. 060, 3198. Whisky Kilo Zulu, autorizado direto CEASA, reporte visual com campo. Sim, Matheus, mas até a capa vista, na ponte CEASA, agradece, Kilo Zulu. Nuno, nós, autorizado 12, pista 2. Livre pouso, Mike, Juliette, Mike, 28. 2309, 730. Dan 3740, desça para o nível de voo 070. 070, Dan 3740. Sim, 140, 739. 1739, desça até o nível de voo 080. 080, 739. Aracaju, 6140. 6140, agora coordenação, voo centro Recife. Guardado, obrigado. Voo 739, tem condições de voar na proa 120? Negativo, 1739. Voo 739, ciente. E teria condições de voar na proa 090? Mais 5 milhas, condições 090, 23. Confirma o controle? Mais 5 milhas, sem condições, voo 939. Gente, reporte em condições para ser vetorado para sequenciamento. Ok, vai reportar em condições, 239. Dan 3198, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 070, está limitado pelo localizador. 070 limitado pelo lote, descendo 3198, descendo para 2000. Está completa ou tem o Glide? Está completa, até que acabou de informar que o Loki e o Glide estão operando. Tem 239. Está intermitente aí quando a gente pousou aí. Mantém 2776. 39, ciência, aguarde autorização. Autorização, não tem autorização. Pode chamar a terra, cara? A Patambuí, Kikilo Zulu, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 18,95, muitíssimo grato, Kikilo Zulu. Estou. Grato. 28, 240 graus, 109. Estou dizendo decolado 776. Torre do São Salvador, com aquele cordialíssimo bom dia, Patambuí, Kikilo Zulu. Excluso, bom dia. Reporto curto final no site. Assim faremos. Quilo. Posição grana, não percebe. Tan 3198, informo que o Eco 110 está a 2 minutos para a posição Usan com 195 de grau de fixo. 3198. Bom, 739, vetoração para o sequenciamento, curva à direita na proa 130, está limitado pela radial 150 do VR Salvador. Ok, limitado pela 150, Salvador, na 130, bom, 739. Meia, decolado 51, mantém proa até 2500, flash, chama controle Salvador 120 da 108. 08, bom dia. 130 do VO em Salvador. Direita, 155, limitado pela 130 Salvador, 10 para 0, 7000. Desça para 4000 pés, 3740. 4000 comigo, gente. Mantém escuta. 3198, desça para 3000 pés, ajuste na 09. 3190 da Chanel. Chanel 6140, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545 2025, bom. Controle, bom dia, azul 2776. Azul 2776, contato radar na decolagem, via saída Aron, sub e mantenha nível de voo 1970. Deve aguardar os 2500, curva direita. Autorizados a presente, direto Aron, azul 2776. Direto Aron 2776. TAN 3198, reassuma a navegação na proa de Usan, está a 20 milhas, este de Salvador. Autorizado o final do procedimento em LS Zulu, da 28, após estabilizado. Usando esse ano para 3.000, eu vou dar estabilizado, Zulu 28 a 3198. 1739, curva à esquerda na proa 065, está limitado pela radial 130 do VR de Salvador, desça para o nível de voo 050. 050 na proa 065, está na radial 030 Salvador, 1-02, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Completo, vai chamar Torre 118, 1-02. TAN 3740, reduza para 2009, número 3 na aproximação. Reduzindo, TAN 3740. Patango Vitor, Índia Juliette, mantenha-se em condições visuais, mantendo os corredores, reposta através de Paripe. Cruzado, decolagem, vento 2.0 graus, 109, para fora do solo. Mantenha os corredores, Patango Vitor, Índia Juliette. Autorizado backtrack, a porta está livre. Tango fora. Chave para tango, decolagem 5-4, controle 1-20-8. Ô, sobrevoa a busca-vida aqui, senhor. É, fica na escuta do, da torre ou toma controle? No 739, reduza para 2009. 2009, 739. Tudo? Negativo, depois é para Madre de Deus. Gente, enquanto manter o setor, mantém a escuta a torre, a porta para livrar o setor. Para reportar, livrar um setor de busca-vida, gratidão. Sou eu, 648, ponta de espera 22, pronto. 648. Depois, espera aguardando. Mandei um ponto de espera, 648. Rumba 02, na escuta a torre? Rumba 02, está na final, estabilizado, com trem baixado e travado. 02, autorizado por 28, 42, 40 graus, 109. Autorizado ponto, confirma o vento? 240 graus, 09, 102. Vende, graças. 3000, aguardando. Sou 1739, desça para 4000 pés. 4000 pés, 1739. TAM 3740, reassuma a navegação na proa de Uzan. Desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS Zulu da 28, reporte estabilizado. Está a 18 milhas este de Salvador. Proa de Uzan, descendo para 2000 pés, reporte estabilizado ILS Zulu, 740. Só Alfa Fox pro, do Través Norte da torre, aguardando o cruzamento. Ah, ok, Través Norte, Alfa Fox. Tô no 648. Confirmando totalmente pronto. Tô no 648, autorizado ali, manter os 28. Bom, nossa 39 reduza para 1809, autorizado descer para 3000 pés. 1809, para 3000, boa, nossa 39. 3198, compete nosso procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118-95. 118-95-3198, boa. Boa. Vai leste, para o Través Norte da torre, aguardando o cruzamento aqui em Espés. Ciente, já mantendo o setor de Alfa Fox para o cruzamento. Mantém o setor e aguarda, chame Fox. Aguardando. Pelo 648, forma um helicóptero da uma milha norte da cabeceira 10, mantendo 500 pés, mantendo o setor. Certo. Pelo 648, autorizado a decolar 28230 graus, 109. Gestão da decolagem, Zulu, 648. Salvador, boa tarde, está 3198, Zulu 28. 398, continua a aproximação, informarei pista livre, informa o tráfego, helicóptero 500 pés, através de nossa cabeceira 10. Sim, está 3198. Mike, autorizado a cruzar 1735, 445. Passão para... para Aracaju. Curve à direita na proa 060, mantenha essa proa por 40 milhas em caso de falha de comunicação. Reassuma a navegação na proa de Aracaju. Relativo proa 060, 40 milhas em caso de falha, assume proa de Aracaju, 2776. Tá, 3198, autorizado, voo 28, vento 230 graus, 109. Pôs na 28 a 3109. 0, complete o procedimento. Transmissão em Salvador, frequência 1118-95. 1895, boa. No controle, Salvador 20-8. 20-8, já. 9, controle Salvador 20-8. 208, Bando 648. Tá levando um setor aqui de busca vida, senhora, tá com proa norte, noroeste, para sobrevoo Ilha Madre de Deus. Papá Romeu, Charlie Alfa Tanco, mantém as posições visuais, ajuste na 095, reporte a 20 milhas, afastado de Salvador. Vai reportar 20 milhas, senhora, graças a Deus. Controle Salvador, com 1-648, decola mantendo proa até 2.500 pés. Bruno 648, contato radar na decolagem, via saída Arão, mantenha o eixo de decolagem até 2.500, prossiga na saída Arão até o 350. Já passou 2.500, curva na direita, prosseguindo na Arão, subindo para o 350, Bruno 648. Capatango Vitor Índia Juliette, para ingresso no circuito, Sammy Torres Salvador, frequência 1.18.95, esteja atento. Dois helicópteros próximo à pista 197, Alfa Serra 50. E tá agilizando com o próximo, o Java Fox. Juliette, dá presente, faço 360 pela esquerda, reporta o término. 360, reporta o término. Já passando no visual cruzamento, pronto fora do Tapuã, com chama de controle de Salvador 20-8. Gente, o Thiago Fafox em Tapuã 208. 3740, não escuta aí? Na escuta, tá estabilizado em ILS, cruzando, meu Beto. 3740, precisado por pista 28, 220 graus, 10. Leve pouso para o presente, quantos anos? Jorge, que vai aquilo regressionar a contato. Já tá, posso um monte de espera da taxa Romeu, Jorge, que vai aquilo. Juliette Romeu está a 54 milhas, sudoeste de Salvador, serviço a dar encerrado. Chame o controle Miguel, frequência 120-1. Dia, bom voo. Acho que vai aquilo, mantém a ponte para cá. Bom, Juliette, que vai aquilo autorizada, né? Mantém a moto pronta no fecho. 118-95. 119.5, bom, na 739. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Charlie Alfa Fox. Papa Romeu, Charlie Alfa Fox, no seguinte. Está no litoral para Ondina, na sua escuta. Papa Romeu, Charlie Alfa Fox, norte, mantém a linha do litoral sul em condições visuais, reporte visual com local de pouso. Vai chamar Alfa Fox. Controle, alguma aeronave nas proximidades aqui da, do CIA, do CIA? Não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Papá Romeu, Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Tango, cara. Charlie Alfa Tango, informo um tráfego no CEASA. Papá Alfa 34, a 1.300 pés em aproximação para Salvador. Ok, graças. Não está no jogo. 3, vem para a esquerda, mantente da Alfa, chama solo, fazendo a small 1. Esquerda, Alfa 21. Estacionado 0170, tá? Modo chat. Pelo Salvador Vargas, agora eu tenho que acertar o desvio à direita da rota por 6 minutos. Entre desvios, Guardião 08, após desvios, vai direto cara e reporte para descer. Após desvios, vou orar direto cara, Guardião 08, passar para descer. Arrumei Charlie Alfa Tango, agora recebo 800 pés. Ok. 800 para 1.000 pés, então. Tem controle? 800 para 1.000 pés, cara. fazendo 360 a 3 milhas, cabeceira norte, 3 milhas norte, cabeceira 10. Assente o tráfego, bom, no 739. Juliette, Quebec Kilo, decolado 204, controle Salvador 208. Quebec Kilo, chamando controle, próxima. Controle Salvador, Patatão Juliette, Quebec Kilo, no corredor Shell, 9000 pés. Patatão Juliette, Quebec Kilo, mantenha-se em condições visuais, corredor Shell, 9000 pés. Reporte Farol da Barra. É, boa caráfora da barra, Juliette, Quebec. Romeu, quando possível, estimado de pouso. Final, 97, Juliette. Juliette, seguinte, caixa comandante, dois são ali, pistola. Número 2, 5, alterna 126.85. 12545, alterna 225, 642, tamo aqui. Tá, o meu Charlie Alpha Fox, frequência livre para autocoordenação. Controle Salvador, base 108, Salvador, base 2. Padrão 08, desça para o nível de voo 050, ajuste na 015. Será 050, guardião 08. Ah, o meu Charlie Alpha Tango, quando possível, estimar de pouso. O meu Charlie Alpha Tango recebe controle? Frente Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 2, 20 graus, 109. Autorizado pouso, 17. Passa 39, solo 06, direito, cogino esquerda, ao livrar, solo 2 anos, 1. 1, 2, 1, 1, ao livrar, agora, 103 anos. Patango Juliette, Quebec, Kilo, informa o tráfego 12 horas, 7.4 milhas, mantendo o litoral sul, 500 pés, Alfa Terra 50. Gente, Quebec, Kilo. Qual o meu Charlie Alfa Tango? Autorizado, Vitorino Gilete, Backtrack, Gilete, Sala 08, reporta o estado. Papa Romeu, Sierra Lima, Papa Romeu. Sim. Papa Romeu, Sierra Lima, Alfa Tango, tem sequência livre para autocoordenação. Salvador Guardião, agora eu vou fazer um pequeno desvio à esquerda da rota por 4 milhas. Guardião 08, sim, livre de desvios, após desvios, vai estar. Só desvio horário, cara, isso, garoto. Controle. Ao meu Charlie Alpha Fox, prossiga. Ao meu Charlie Alpha Fox, próximo. Mantenha as condições visuais, litoral sul, a 500 pés, ajuste na 095. Informo um Charlie 182 com destino Veracruz, agora passando fora da barra. Tem frequência ali para a coordenação, Papa Romeu, Sierra Lima, Alfa Fox Trot. É, próxima porta espera 28, pronto, 3191. 3191, autorizado, ali ainda colapso 28, 210 graus, 109. Autorizado, ali ainda colapso 28, 3191. Papa Romeu, Sierra Lima, Alfa Tango, prossiga. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, ciente, mas em condições visuais, ajuste na 095, na proa do Ceasa, reporte visual com campo. Papa Romeu, 08, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILF do U, da 28, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado o procedimento ILF do U, da 28, guardião 08, reporte estabilizado.